As pessoas podem ser felizes! Ah, a gente pode ser livre! É só crer em Jesus! E no poder da cruz! Que pena! Eu não sabia que Jesus teve que sofrer tanto pra acabar com o pecado. É, mas ele venceu a morte também! Venceu a morte? De que jeito? 3 dias depois ele ressuscitou! Jesus tá vivo! Aleluia! O poder que estava sobre Jesus era tão grande que ele se entregou por nós, acabou com a maldição do pecado e, o melhor de tudo, reviveu! Jesus venceu a morte! Uau! Que demais! Mas pra onde ele foi? Voltou para o céu, é claro! Tá sentadinho no trono, mas também está em nosso coração! Jesus está no coração de todos aqueles que o conhecem de verdade. Que legal! Legal! Ô, Glória! Tá na hora de voltar pra casa da árvore. Tá longe e eu tô cansada. Eu que vim rolando por aí. Eu tô até com as pernas bambas. Ah, gente, nós vamos voando. Voando? Eu não falei que aqui no nosso site a realidade é virtual? A gente pode brincar, pode sonhar o sonho que quiser. É só dar um clique.